mas deixa eu chorar. Eu posso me virar sozinho. DJ Murilo Mix, a gente se liga em você. Produzindo só sonzão, produzindo só sonzão. Ei, DJ, toca aquela que machuca. Ei, DJ, toca aquela que machuca. Mas deixa eu chorar, eu posso me virar sozinho. Eu sou bem vivo sem carinho, pra ninguém me machucar. Que machuca.